Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui no Chantão do Jovem Nerd, comida de hospitalário deve ser muito ruim. Aqui é Eduardo Spor e pelo tamanho da minha barba eu já poderia ser admitido aí na Ordem Templária. Aqui é o Tucano e o soldado de Cristo é um instrumento de Deus para a punição dos malfeitores e para a defesa dos justos. Na verdade, quando ele mata malfeitores, não se trata de homicídio, mas de malicídio. Aqui é o JP e eu não sabia que valia discursar aqui na entrada. Aqui é o Azaghal e não sobrou tempo para mim. Muito bem, estamos aqui mais um Nerdcast de História. Dessa vez um complemento ao nosso Nerdcast de Cruzadas, nosso Nerdcast de Idade Média, porque nós vamos falar sobre as ordens militares cristãs medievais, rapaz. Não tem a sigla pra isso não, cara? Tartaruga e mutantes, ninjas, travestis, tudo, né? Boa, respeito. Cara, travesti não, travesti não. Tá bom, e meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios. É Canelada Zona de Cast. Vamos. Lembrando, Azaghal, que estamos chegando na data limite para a votação no Shorty Awards. Exatamente, você pode votar até o dia 10 de fevereiro. Se por acaso já passou e você não votou, demio. Demio. Sim, mas Azaghal, então, nós estamos bem, estamos bem. Eu não quero ganhar só. Você quer... Eu quero avassalar. Avassalar. Eu quero ganhar do segundo lugar, falar assim, caralho, o que que passou aqui, maluco? Muito bem, então vocês já sabem, tem link aqui, última chance para votar, se você ainda não passou para os seus amigos, ó, Jovem Nerd, se você não gosta lá, volta lá, vota no Short Awards, prêmio internacional de mídias sociais, estamos concorrendo, veja as categorias aí, podcast, videoblogger, YouTube Star, o que for. Vote no Dennis Snyder também, mas vou na categoria Brasil, isso, que ele pediu, né, cara? Mas vote na gente também. Também. E Azaghal, está na hora de pular o carnaval junto com os dedos da Nerd Store. Exatamente. Ora, a gente tem que prestigiar essa festa mundana do povo. Onde as pessoas saem às ruas, enlouquecem, perdem a linha, se arrependem. Se arrependem muito. Mas de uma coisa você não vai se arrepender, Azaghal, é de fazer suas compras na Nerd Store, porque toda loja está com 10% de desconto durante o carnaval! Exatamente. Então você, nerd, que quer fugir do carnaval, venha para a Nerd Store, eu estou me sentindo até o Ciro Bottini. Olha só. Venha, digite, tem um espaço lá para você escrever o cupom de desconto. É, só pra quem digitar o cupom de desconto. Você vai chegar lá e vai digitar carnaval. Isso, não tem como errar. Só isso, não tem como errar. Não, mas eu esqueci que tá... Não, não tem como esquecer. Carnaval, ele vai chegar em você de qualquer maneira. Exato. Por mais que você fuja, por mais que você evite, ele te alcança. Então, vá na Nerd Store, 10% de desconto em todos os produtos, você bota lá carnaval e recebe na sua casa feliz e faceiro. Olha que beleza. O Nerdinho ficou maluco. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 15 minutos e 32 quilos de confete. Vamos lá, Azaghal! Temos aqui muitos e-mails para ler, muitos recadinhos. Mal Roboto separou aqui que o usuário Tom92 está reunindo usuários de Skynet para montar grupos de RPG. Tem um link para você. Se você está interessado, vá diretamente a ele. O Mikael, claro, fez um post na Skynet dizendo que a FIFA confirma, o Acre realmente não existe. É foda que eles fizeram um mapinha do Brasil lá. O pôster da Copa do Mundo, né? Exato. Né? Aquela composição forma o mapa do Brasil. Quem é que tá faltando? Quem é que ficou na coxa? Ah, exatamente, cara. É, previsível, previsível. Mariano Falcone doou sangue, né? De cacete de agulha, muito bom, muito obrigado. Continue, vamos continuar essa campanha. Doe sangue, não tem data, não tem dia. Qualquer dia é dia para doar sangue. Encontros de Skynerd em Dublin, na Irlanda, e em Fortaleza, no Ceará. Pois é, aí. Esse de Dublin não tá saindo. Tá difícil juntar a galera. A galera tá tentando se juntar, mas eu quero ver a galera se de Dublin. Se pagarem a minha passagem, eu vou. Olha a ideia aí. Cozinha dos Nerds, tem o Imperium Bacon Dog do Felipe Dias, tem o Hobbit no Buraco 2.0 pelo Fábio Maia, muito bom, continue também fazendo suas receitas da maravilhosa cozinha de Jack, mandando suas fotos e vídeos para cá. Arte dos Fãs, Jânio Garcia manda mais uma charge sobre o Nerdcast 347. Excelente. O Caio Elick manda Azaghal e os filmes de cachorros. O Léo Milani manda Jovem Nerd e o Camarão. Excelente. Olha, ficou muito bom. O Jonathan Alves manda uma ilustração que ele fez da Galadriel. Parabéns. Por favor, galera que faz ilustrações e posta nas canais, bote a sua assinatura na ilustração. Isso, né, boa. Gente, né, ter certeza. Você tem que assinar a sua arte. Que é você, né? Você assinou a tua arte. O João Vitor Salve manda Ed Sert, o Bobo da Corte e Artemus, o Paladino. E Rupress Hupreston versus Ozzy the Osbourne. Ah, muito bom. Do segundo, né, episódio do Nerdcast RPG, muito bom. E o Rodrigo Melo manda, depois de ouvir o Nerdcast sobre HP Lovecraft. Lovecraft. Excelente, muitos contos na Sky Nerd, catálogo literário está atualizado pelo Weber Dantas. Diga uns contos aí, Azaghal. Gabriel Guimarães manda o Jantar de Negócios. Olha só que conto inusitado. O Jantar de Negócios. E o Kainan Raimundo manda Relíquias da Morte. Ó, olha. E tem aí aquele malandro, o Rodrigo Soares, que mandou o T-Zombie, o Diário dos Mortos, dia 24 do 12. A Ilha dos Mortos. Olha aí, cara, ele tá com tudo. Tá on fire. On fire. Muito bom. Links enviados sobre o programa passado. A palavra logomarca existe sim. Oh, tá. Mandaram um artigo que diz que a palavra existe. Existe. Então, senhor Danilo, let's vamos. Toma essa. Let's toma. E tem 20 logos inteligentes. A gente cansa de ver logos horríveis, né? Tem 20 logos realmente inteligentes, muito maneiro. É uma arte. Inclusive tem um logo do Atlanta Falcons, time da NFL. É muito maneiro, que é aquele falcão que forma um F. Muito maneiro, cara. Os caras mandam muito bem. Tem o logo da FedEx e tal. Dá uma olhadinha pra você ver como é que é a construção inteligente de um logo. Que é uma arte. E vários vídeos sobre design. Exato. Primeiro e-mail, Marcos Duarte, 32 anos, designer gráfico e diretor de arte e futuramente vendedor de bonsai, São Paulo, SP. Diz o seguinte, em meados de 1998, eu trabalhava em um bureau de fotolito, onde fazíamos alguns projetos de embalagens. E num certo dia, recebi a visita de um cliente, o senhor Carlos, um senhor de 60 e poucos anos, proprietário de uma gráfica de embalagens, e ele foi ver um projeto que eu estava desenvolvendo. Como de rotina, ele sentou na cadeira ao meu lado, eu abri o projeto na tela e mostrei a ele. Ao ver o projeto, o senhor Carlos estranhamente começou a surtar, bater na mesa e dizer em voz alta: tá tudo errado, não foi isso que eu pedi, e tararéu, essas coisas. Estranhando a reação feroz do nosso pequeno senhor Carlos, tentei acalmá-lo e pedi educadamente para que me mostrasse onde havíamos errado, para que pudéssemos corrigir, etc. Foi então que ele puxou uma trena do bolso, colocou na tela. Puta que pariu. E disse, olha esse tamanho, está com 5 centímetros, eu pedi 20 centímetros. Que filho de uma puta, cara. Quando eu olhei pro lado, os meus parceiros de trabalho já estavam virados pro lado oposto ao meu, segurando a gargalhada o máximo que podia. Então obtive forças do além, segurei o riso lá dentro da alma e comecei a explicar para o senhor Carlos que o tamanho que ele visualizava naquela tela não era o mesmo do impresso, mas que estava no tamanho correto, etc. Com ele ainda um pouco relutante, imprimi uma parte do projeto com 100% do tamanho original para que ele tivesse certeza que estava correto. Só aí o senhor Carlos se acalmou, aprovou o projeto e foi embora cabisbaixo. Que pariu, cara. No dia seguinte, recebi uma garrafa de vinho com um cartão pedindo desculpas. Olha, cara, muito pelo bom. Pelo menos o cara reconheceu. Maneiro. Excelente. Um bom cliente no final. No final foi legal. Tiago Canudo, 32 anos, ex-web designer, atualmente front-end e programador, literal Rio de Janeiro. Já trabalhei como web designer, que é um pouco pejorativo. Um pouco. E me identifiquei muito com o último Nerdcast. Apesar de ter sido designer web, me lembrei de algumas histórias dessa época. Por quê? Não entendi. Porque designer web não tem memória? Não ligaria muito se meus clientes falassem logomarca, pois tive um cliente que se referia à sua marca como Loga. Porra! E um outro cliente que falava Longo. Longo? Longo, fazer um longo. Não sei onde eles ouviram isso, ou eles mesmos inventaram essas palavras. O fato é que eu segurava o riso e nunca tive coragem de corrigi-los, porque isso me geraria uma crise de risos, com certeza. Numa outra ocasião, quando trabalhava em uma pequena agência, estava desenvolvendo o site de uma construtora, quando o cliente chega na empresa e pede para conversar comigo e acompanhar o andamento do projeto. Puta não, merda, não. Isso acontece? Pior coisa, cara. Você já passou por isso? Nego, já. Ficar sentado do teu lado no computador? É. pousado no ombro. É horrível, cara. E ele diz aqui, a situação sempre me irritava. Desenvolver com o cliente atrás, masculinity alert, ele começou a pedir alterações bizarras no site. Não. Tipo que alguma das páginas do site fossem com fundo branco e outras com fundo preto. Muito irritado com a situação e com os pedidos bizarros do cliente, chegou um momento em que ele me pediu para inserir em uma das páginas um GIF animado de um construtor com uma picareta na mão. Não, cara. Vi que toda a minha criação, um site corporativo, limpo e objetivo, como deveria ser, estava indo pro saco. Nesse momento, eu não aguentei e comecei a escrotizar o cliente de uma forma que chegamos a discutir um pouco. Ai, meu Deus, isso é perigoso. Não saímos no braço, mas precisamos que o dono da agência viesse intervir para que não viesse acontecer agressões de fato. Meu Deus! Depois de muita... Imagina o cara, devia ter enlouquecido, né? No final, o chefe decidiu que outro designer ia fazer o site do cara e eu comemorei na frente do cliente. Caraca, cara. Caraca. Então o chefe achou maneiro tudo isso, é, né? Achou tão maneiro que ele teve que procurar emprego em outra... Nunca mais conseguiu trabalhar de web designer na cidade. Só virou programador front-end. Rafael Teixeira, 34 anos, publicitário, Vitória, Espírito Santo. Queria primeiramente parabenizar pelo programa, muito legal. Só pra ilustrar o Nerdcast passado, um caso engraçado. Uma vez passou pela agência um estagiário de design que parecia ter chegado ao mundo há uma semana. Dentre vários acontecimentos engraçados com ele, destaco esse. O chefe diz: "Ah, é, pega os logos, fecha a 5 pra colocar na prancha e pra apresentar." Tá? Fecha a 5, a folha. A folha, a 5, isso. O estagiário diz: "Ok, chefe." Aí o chefe fala: "Ué, tá tudo errado, não falei a 5? Estagiário, mas eu deixei pra você, era 20 pra 5. Caraca, que escroto, cara. Isso é mentira, cara. Isso é história. Não, cara. Isso é fake, não é possível. Ai, cacete. Caio Hag, 25 anos, gerente de setor de arte final. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Há 8 anos trabalho em uma gráfica expresso. Vulgo Xerox, ele botou aqui. Onde inicialmente entrei como estagiário em arte final e hoje gerencio. Nessa empreitada, já me acostumei a ouvir coisas como: faz aí uma artezinha rápida, passa um Photoshop nessa foto, passa um Photoshop. Passa um Photoshop. E digita um folder aí pra mim. São tantas situações que entraram para pérolas da empresa, mas tem uma em especial que merece ser citada. Ai, meu Deus. Meus primeiros anos dentro da empresa, atendia um senhor de certa idade que montava fachadas para lojas. Seu procedimento para ganhar o cliente era assim: começava tirando uma foto da fachada a ser modificada, trazia para mim, pedindo para que eu montasse uma nova por cima da foto. Em seguida, levava e mostrava impressa para o cliente. Ok. Se ligou? Ele bateu uma foto da fachada horrorosa. O garoto, nosso querido amigo, passava um Photoshop. Caio passava um Photoshop e o velhinho voltava lá e falava: "Olha o que eu posso fazer por você." É isso aí. Eis que certa vez ele tirou a foto de uma loja, mas não percebeu que havia um poste obstruindo a visão da placa que ficava em cima da porta. Ah, olha aí. Como ele nunca se dava ao trabalho de anotar o conteúdo da placa, pedia para eu apenas reproduzir isso que havia na foto. Porém, dessa vez o poste estava cobrindo o número de telefone, ficando algo do tipo 35578 poste 2. Poste 2. Não querendo perder tempo voltando na loja para anotar o número correto, ele me solicita: "Caio, move o poste um pouquinho pro lado para eu ver que número é esse." Ah, não, cara. Não, pendurando não. Essa não, cara. Na hora nem me ocorreu nenhuma resposta espirituosa para esse pedido. Apenas contive o riso quando percebi ele olhando em perspectiva não, para o monitor para ver se enxergava não, através do poste. Não, mentira. Não. Eu acredito. Eu juro, eu acredito, cara. Tá. Diego Lucas, 23 anos, designer gráfico, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Venho de contar uma história sobre um frila de web design, como tem web design. Design. Tudo começou quando o Joãozinho, deve ser ele, me passou um freela para fazer o layout de um e-commerce e eu fiz o layout. Ele mandou pro cliente e até então desconhecido pra mim. Ô, português, passou longe aqui. E ficamos aguardando a aprovação. Então, traduzindo pra quem não conseguiu captar, o amigo dele, Joãozinho, falou: "Cara, faz um layout pra essa loja virtual." E aí eles fizeram o layout, ele estava aguardando a aprovação do cliente. Tá? Ok. Porque ficou meio confuso. Tá cheio de nomes fictícios, de aspas pra tudo que é lado. Enquanto isso, abre aspas, Ronaldo, fecha aspas, conhecido meu da área de marketing, me chamou com a proposta de tratar imagens de um e-commerce que ele estava abrindo. Enquanto conversamos, ele se aproveitou de minhas habilidades como designer, me mostrou e pediu opinião sobre o layout do e-commerce que ele iria abrir. Fiquei surpreso ao ver que era o layout do site que eu havia feito pro Joãozinho. Ou seja, eu mesmo aprovei o layout que eu fiz. Excelente, muito cara. Muito bom, muito bom. Excelente. Devia ter perguntado quanto o cara comeu, né? É, uma boa. Pra tu ver quanto que o cara ganhou em cima de você. Meu Deus! Que a gente fez sobre cruzadas e explicamos lá toda aquela movimentação do europeu para as terras santas e tal, a gente falou sobre algumas ordens militares que nem eram militares, se tornaram militares, né? E a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? A gente começa pela ordem cronológica, a gente deveria falar primeiro dos hospitalários. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é entender que primeiro que esse Nerdcast acho que é uma encruzilhada, olha só o trocadilho aí. Entre o Nerdcast 91 e o Nerdcast de Sociedades Secretas, né, que a gente falou um pouquinho sobre isso também. Cara, assim, como tudo em história, a parada começa organicamente, porque eles chegaram em Jerusalém e tinham que ter alguém pra tentar proteger a cidade, proteger os peregrinos, conhecer essa região. A gente tá falando das cruzadas, com aquela massa de europeus invadindo ali as Terras Santas, invadindo Jerusalém e tomando conta e se declarando reis, né? Os caras que eram duques ou qualquer outra coisa na Europa viraram reis em Jerusalém. Os reis cruzados foram chamados, né? Sim, os reis cruzados, exatamente. Então, assim, quem é que eles pensaram em colocar pra manter essa ordem na região? Primeiro eles chegaram lá e falaram, pô, quem é que conhece melhor a região? Os caras que são os mais devotos à cristandade, porque afinal de contas eles estavam protegendo as bordas, as fronteiras da cristandade. Os caras que não tivessem obrigações na Europa, se você não tivesse família, melhor ainda, porque o cara ia ser totalmente focado. E quem seriam esses caras? E aí eles pensaram, bom, tem as ordens monásticas, mas as ordens monásticas não lutam, né? Então, tiveram essa ideia, né? Por que que a gente não ensina esses caras a lutar? Ordem monástica, você tá falando de monastério, de monge, da galera totalmente religiosa, nada... Monk? Fighter Monk, é. Monks, exatamente. É, e é isso. E aí, por exemplo, no caso da primeira ordem criada, que foi o caso dos hospitalários, né? Eles eram uma ordem que eles tinham como meta administrar uma região dentro da cidade de Jerusalém, que era a região que tinha um hospital, que recebia os feridos, os enfermos, os peregrinos que chegavam cansados da Europa. A gente tá falando mais ou menos de 1080 depois de Cristo, pra quem jogou Assassin's Creed, exatamente a época que eles fizeram Assassin's Creed. Vale falar que o hospital tinha um significado um pouco diferente, né, do que a gente tá acostumado. O hospital não era só o lugar de acolher doente, né, era mais um pobres ponto também, era um ponto de acolher quem tava chegando e não tinha um paradeiro certo, uma situação estabelecida, né, dava o primeiro apoio a quem tava chegando lá. Porque a parada é o seguinte, eles tinham dominado a região, mas continuava sendo um território hostil, né, de uma forma geral. Por isso que eles precisavam que os caras virassem meio uma força militar, né? Mais do que isso, uma força militar centrada lá, porque como eu disse, esses caras, todos esses reis, esses grandes nobres, o objetivo deles era ir pra Jerusalém, muitos deles, alguns ficavam realmente, mas muitos queriam voltar porque tinham os seus feudos na Europa, tinham suas obrigações na Europa. Quem é o cara que fica sem fazer nada, não come ninguém, não gasta dinheiro no jogo? Quem são esses caras? Porra, são os monges. Então vão pegar esses caras e transformar numa força de ataque, numa força de defesa. Vestir eles com armaduras, com o grana da igreja, que tinha dinheiro pra caramba, comprar cavalos, né? E fora disso, eles eram iguais a todos os monges, né? Rezavam 7 vezes por dia, faziam lá os seus votos de pobreza. Pobreza entre aspas, porque toda a grana que eles acumulavam iam pra ordem, votos de castidade e por aí vai, né? Como qualquer monge normal, só que lutava. É bem basicamente o que a gente conhece do paladino, né? Dos clérigos do D&D e do AD&D. É bem tipo inspirado nesses caras, né? Exatamente. Mas eles eram religiosos, consagrados? É, porque assim, quando a gente fala de religioso, a gente pensa em padre, né? Sim. E não é só o que... Mas não era uma ordem católica? Era. Apostólica? Romana? É. Então, eles eram consagrados como padres? Isso, a referência é... Não é padre. Monge, tem diferença. Eles podiam fazer sacramento, essas porras? É até interessante, porque monge nem sempre é padre, né? Tem que lembrar disso. Uma vez eu fui num mosteiro, e aí tinha um amigo meu que tava comigo, o cara era bem religioso e tal, e aí o cara do mosteiro cumprimentou ele, dele, ele foi beijar a mão do cara e falou, não, não beija minha mão não, porque eu não sou padre, sou só monge. Então, monge, até bom, porque tem gente que não sabe. Qualquer um pode ser monge. Pode entrar numa ordem monástica e é diferente de ser padre. Faz os votos, né? É. E o monge, cara, ele tem uma rotina, né, de ficar sempre em contemplação espiritual e eles usavam muito isso dentro das próprias táticas de luta. Por exemplo, o holy symbol deles, a cruz dele, era a espada. Então, toda essa devoção que a gente vê, por exemplo, com samurais, aquele negócio do bushido que tinha a espada, a devoção pela espada, no ocidente, cara, contraparte disso, os primeiros conhecidos foram os cavaleiros templários, hospitalares, essas ordens, que tinha essa devoção louca pela luta, pela espada, pelas técnicas de guerra, etc. Então a gente definiu o seguinte, um hospital não é uma casa de amparo de doentes apenas. É como se fosse uma pensão. É tipo uma ONG para peregrinos. Exato. Como a gente já falou em vários Nerdcasts aí sobre guerra e tudo mais, o grande desafio é o depois da guerra, né? Como você vai ocupar a região. Então a galera na Europa meio que incentivava as pessoas a ir pra lá, né? Porque eles precisavam de gente com a cultura deles por lá. Como eu disse, o ambiente ainda era hostil em toda a volta, né, dessas cidades que eles ocupavam. Então eles precisavam dessa galera que mantivesse a ordem e a segurança, né? Dessa galera que tava indo pra lá, pra tentar a vida lá na Terra Santa, né? É, e uma vez que eles eram consagrados, eles eram aceitos pela igreja, né? A maioria dessas ordens, elas também gozavam de alguns tipos de privilégio. Por exemplo, como eles defendiam as bordas do Império, os caras tinham salvo conduto, por exemplo, pra andar por todos os feudos, todos os lugares, todos os reinos sem pagar impostos, por exemplo, né? Os lugares onde eles faziam os quartéis generais também não pagavam impostos nenhum. Isso é estilo um estado mais fudido dando uma isenção de CMS pro cara montar a fábrica dele lá, né? É o mesmo princípio da coisa. Como é que começou essa ordem dentro do hospital que eles cuidavam em Jerusalém? São João de Jerusalém. É engraçado, porque as pessoas até pensam em hospital e falam que depois que a ordem virou militar, não necessariamente os caras ficavam lá se dividindo entre eu vou matar um cara e vou lá curar os feridos, né? Então a gente tem a ideia, por exemplo, que os hospitalários cuidavam, não necessariamente. Esse nome foi um apelido que vinha justamente porque o quartel-general deles era nessa região, não necessariamente no hospital. Assim, depois, como os templários que receberam como quartel-general uma região que ficava perto do templo lá de Jerusalém, perto da mesquita, que antes era o templo, né, de Salomão, depois de Herodes, aqueles templos todos. Então, o apelido deles, cavaleiros do templo, templários. Sim. Cavaleiros do hospital. Hospitalares. Hospitalares, e por aí vai. Eu falo isso porque às vezes as pessoas pensam, né, que, ah, porque o cara hospitalar, ele tinha que também pegar um tempo pra cuidar dos feridos, não, mas não necessariamente é isso, né? Era um tinha gente com funções diversas, né? Tinha o que matava e tinha o que curava. Eles atacavam a cadeia inteira da parada. Tem uma pegadinha aí, né? Que o símbolo dos templários é que é a cruz vermelha, não dos hospitalares. Mas os hospitalares são chamados de Ordem de Malta também, não é? É, não, porque depois eles foram se instalar lá em Malta, depois que eles saíram lá da... Ah, tá, tá. É, o robe dos hospitalares eu achava mais maneiro, cara. Que era preto com a cruz branca, né? Os hospitalares era tipo Bop, as ordens. Tinha o do templo, do hospital e tinha o que trabalhava em boutique também, né? Os boticários. Caraca, que filha da puta! É patrocínio isso, não? It's o Tucano falou aí, né, da tropa de elite, brincando e tal, mas era exatamente essa a função dos caras. Era exatamente ser uma tropa, um caralho, subir batalhão. O morro e deixar corpo no chão? Era isso mesmo, exatamente isso. Eles tinham todo o aval pra matar enquanto eles queriam. E como eu tô te falando, eles eram realmente uma força de elite da cristandade, os guerreiros de Cristo. E tava liberado mesmo, né, cara? Os caras podiam matar geral, não tinha... Eles tinham salvo conduto do Papa. É. Né? Aquilo que eu tinha falado na apresentação, na verdade, é sobre os templários, mas serve pra todos eles, né? Que quando um templário mata um malfeitor, ele não tá cometendo homicídio, é um malicídio. Isso são palavras do São Bernardo, que foi um dos caras que... Sabe falar, São Bernardo? Achei que só latia, né? Que filha da mãe. E era justificando que eles poderiam matar, porque eles estão matando malfeitores, né? São os caras que não acreditam em Cristo. É, são os infiéis, né? Plenamente justificável na época, né? Como você falou, hospitalários era o apelido, né? É, eles eram oficialmente os Cavaleiros de São João de Jerusalém, né? Que era o nome do hospital. Do hospital, exato, né? Quando é que a coisa virou realmente militar? É, muito provavelmente virou militar mesmo quando eles já tinham ocupado e tava começando a galera local a tentar se recompor pra retomar a parada, né? Então o ambiente deve ter ficado mais barra pesada e precisou ainda mais de uma força bruta pra combater o negócio. Porque a coisa, a moda pegou, a coisa deu certo pra caramba. Então aquela ordem, que era uma ordem pra escoltar os peregrinos, defender Jerusalém, defender a cidade, defender a Terra Santa, acabou se tornando, como você falou, uma ordem de ataque. Porque eles eram extremamente eficientes em todos os sentidos, pelas coisas todas que eu te falei, pelo treinamento todo, e principalmente porque o treinamento mental dos caras, eles tinham aquela coisa que a gente falou do paladino, que o cara não recuava, não deserdava, não batia em retirada nunca, jamais. Os caras eram absolutamente fanáticos, então eles conseguiram... Às vezes burros, né? É verdade. Burros no final. É que eu acho que burro não é o termo pra essa galera, cara. Essa galera, quando entrava numa ordem dessa e tudo mais, o cara sofria uma lavagem cerebral ali no negócio. Mas, né? É como a tropa de elite. Toda organização tem esses ritos de entrar. Isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né, cara? Não é muito diferente do princípio de tu botar os terroristas no avião e falar pra eles se jogarem contra o prédio aí, cara. Não tem muita diferença, entendeu? Existia um fanatismo. Exato, é a mesma coisa, cara. Com certeza absoluta, eram totalmente fanáticos. Mas a diferença, assim, do que o Tucano falou, a diferença, eu acho que entre o cara ser um bravo e o cara ser um burro, é só o fato dele ter ganhado a batalha ou não. Se ele ganhar a batalha, se os caras ganharem, se foram massacrados, se foram burros, né? Volta e meia, eles são massacrados porque vão atacar em 90 pessoas. E daí, também não é burro, porque ele acredita que se ele morrer daquela forma, ele tá morrendo bem, cara, entendeu? Ele vai ser recompensado no pós-vida de alguma forma, então ele não tá sendo burro na cabeça dele. O burro nunca tá sendo burro na cabeça dele, né? Eu falei errado, mas ele não tá sendo burro, ele tá fazendo o que ele acredita, cara, entendeu? Então isso não é exatamente a burrice. É, porque o resultado, seja ele o cara morrer ou não, pra ele é satisfatório, né? É tipo, eu morri e me dei bem. Não é satisfatório, é glorioso, né? O combate era a coisa que eles mais almejavam, que eles procuravam. E a gente falou isso também dos vikings, né? Da mitologia nórdica, daquela questão de, pô, o cara morrer bem, né? E vai pro Valhalla ou não vai, entendeu? É a mesma merda, cara. Bem o que o Tucano falou também, né? Porque quando começou, na verdade, a primeira cruzada, até a segunda, quando eles estavam ganhando, estavam metendo o pé na porta, né? Que a gente tá falando, eles funcionavam muito bem como uma tropa destacada de elite dentro do exército. Então eles tinham, por exemplo, lá um tipo de formação, que é aquela famosa formação em flecha, né? Que eles só funcionava se tivesse mais exército, porque eles entravam, iam correndo com os cavalos, fechavam uma flecha, quebrava a formação inimiga e os caras iam pelos flancos e aí o resto atacava. Isso funcionava quando eles tinham outras pessoas. Agora, é claro que depois, quando eles começaram a perder as cruzadas, quando os muçulmanos começaram a dominar, é claro que eles já acabaram sofrendo, porque eles já não tinham mais exércitos para dar apoio para ele. E os caras aprenderam, vão fazer isso aqui, vamos combater de outra forma, né? Quando a galera chegou lá, os franceses e todo mundo, cada um chegou com seus exércitos, os nobres levavam, né, os seus exércitos, juntavam as forças com outros nobres, etc. Quando esses caras se tornaram uma ordem militar, eles deviam obediência somente ao Papa, certo? Então, e mais uma vez, não só isso, porque como você bem falou, eles chegavam lá e aí os outros nobres faziam conexão com o e formava tipo uma seleção, a seleção brasileira dos vários jogadores. Eles, como é que fala no futebol? Pimba na gorduchinha. Eles eram entrosados, tinham entrosamento. Cara, pegou qualquer termo. Qualquer coisa. Tinha um entrosamento deles lá também, né? Era o Papa que dava ordens, ele mandava assim, hospitalários, vocês vão ajudar o Balduíno, o fulano de tal. Pro Papa fazer isso, ele tinha que ter um sistema de comunicação que não existia na época, né, cara? Essa galera tava por conta própria lá naquela terra. Eles tinham o grão-mestre, que é o chefão deles, o líder da ordem. Geralmente, era muito influente em relação ao rei, mas ao rei de Jerusalém, pelo menos no começo. Rei da França, o Papa, eles estavam muito longe pra chegarem e darem ordens, a não ser que seja uma ordem que ele vai ter que fazer daqui a 6 meses, 10 meses, sei lá. O que eu não consegui entender é o seguinte: o que que eles faziam? Eles defendiam a terra deles? A função deles primordial era primeiro isso, né? Defender, escoltar os peregrinos, porque, assim, você vir da Europa até Jerusalém era uma... Imagina a quantidade de saques que tinha, a quantidade de ataques muçulmanos que tinha, a quantidade de tudo que tinha. Então, primeiro eles tinham essa função de escoltar os peregrinos, né? Salvaguardar eles e, principalmente, defender, primeiro, Jerusalém, depois toda a Terra Santa. Essa questão de defender a cristandade, que, assim, é o mais importante e o que ligou todas essas ordens militares medievais, até aquelas que, lá pra frente, fundadas em 1400 e pouco, que não eram necessariamente de Jerusalém, né? Uhum. Isso era o principal. Aí, essa questão de defender a cristandade até é engraçado, porque aí cada um foi tentando adaptar isso à sua forma. Por exemplo, ah, defender a cristandade é só não deixar que os caras entrem em Jerusalém. Beleza. Mas aí depois não. Depois eu tenho que ir lá libertar aquela cidade. Então eu vou sair matando todo mundo, por aí vai, né? Até no caso das ordens que foram formadas pra defender Constantinopla, lá pra frente, que não tinha nada a ver. Esse era o objetivo principal deles. Então, né? Mas aí eles defendiam os interesses da igreja apenas, não, né? Mas os templários, por exemplo, foram criados pelo rei Balduino. Eles caíram nas graças do papado depois. É um vacilo chamar o cara dessa maneira. O quê? Que cara? Papado. Sabe que o cara tinha uma gordura debaixo do queixo? Eu sempre pensei nisso também. Os templários famosos vieram depois, né? Você já tá pra 1118, por aí, né? Tem templários superstar famosos? Tem alguns. O último da ordem, que foi o Demolei, é conhecido. Demolei? É, isso aí, meu amigo. Olha só os pontos se juntando. É isso aí, é isso que você tá pensando mesmo. É, mas não tem nada a ver, na verdade. É inspirado, né? É, inspirado. O que vocês estão falando? O que é inspirado? Ah, se o Jovem Nerd não sabe, é bom não saber. Ah, é segredo, meu amigo. Quando o cara entra pra maçonaria... Bota o cano entregando. Tem que ser o iniciado, Jovem Nerd. Pra... Não, ele é chamado de Demolei. Não é quando ele entra, isso é tipo maçonaria júnior. Isso, já falei hoje com a Bárbara. Por que que o maçom mirim chama Demolei? Não sei. Nunca entendi isso. Eu pensei que você tinha alguma conclusão absurda. Não, não cheguei à conclusão porque o Demolei foi meio merda, tá ligado? Teve outros caras muito mais fodas. Ele é o mais conhecido, mas teve outros caras bem mais fodas do que ele. Ele foi um merda foda. Você sabe por que que ele chama Demolei? Ah, não. Que ele vacilou. Ele chegou atrasado. É o Cebolinha chegando atrasado. Eita que pariu, cara. Tá muito zoa total isso, cara. A gente tá falando dos hospitalares, ligados aos hospitais e tal, não sei o quê. Os templários são ligados ao templo principal lá de Jerusalém, que é a história que, né, o primeiro templo construído em Jerusalém foi o Templo de Salomão, né, e foi destruído pelo Nabucodonosor II, e aí teve aquela coisa dos judeus ficarem, né, aprisionados pelos babilônicos e tal. E aí depois, quando eles voltaram, eles construíram o segundo templo, que foi o Templo de Herodes, e aí depois de uma revolta judaica, os romanos destruíram o templo de Herodes e tudo que sobrou até hoje desse templo é o muro que hoje é o Muro das Lamentações, lá que os judeus vão lá. Olha só! Foi, em cima foi feito a cúpula da rocha, a mesquita de Al-Aqsa. Exatamente. Foi originalmente uma mesquita, né? Originalmente era o templo, depois virou uma mesquita. Depois virou mesquita, é assim. E é até hoje mesquita, na verdade. É, né? É aquele que tem aquela cúpula dourada, tá? Hoje, até hoje, lá no Jerusalém, é um super marco histórico. Quem vai tem que visitar, né? Nessa época, já era, né, uma mesquita lá, né? Uhum. Porque já tinha, o templo já tinha sido... Mas apesar disso, aquela região, até hoje é chamada região do templo. E também foi um lugar onde foi um presente do rei Balduino, ele deu lá pros templários essa região pra se alojar ali, então por isso eles foram chamados os cavaleiros do templo, os cavaleiros templários. Lembrando, essa é uma região que as principais religiões convergem ali, né, cara? Então, era barril de pólvora antes de inventar a pólvora. Exatamente, porque ali é o primeiro templo importante para os judeus. Ali é a pedra onde, né, eles... Abraão, né, fez o sacrifício. E onde os muçulmanos acreditam que Maomé subiu aos céus, né? É a partir dali. Então, se você entrar dentro do templo, a pedra tá lá. Você anda em volta dela e tal, não sei o quê. Quer dizer, então, ali é um lugar que, tipo assim, tem... Tem um elevador direto pro céu ali, né? Exatamente, como se fosse isso. Ali é o Stairway to Heaven, né? Uhum. E também é uma região importantíssima para os cristãos. Então, quer dizer, tudo se converge ali. Ele é um lugar importantíssimo. Na verdade, ali é um lugar problemático, vai. É, problemático porque, né, conflitantes as crenças, né, que consideram aquele um lugar, cara, santo, né? Alguma coisa deve ter ali, velho. Enterrada ali, né? É. Nem que seja uma caveira de burro, mas alguma coisa tem. Não, de burro não. Diziam que tinha uma caveira de outras coisas ali, né? De alienígena. Não. É caveira de cristal. E a tua visão religiosa poderia até ser alienígena. Depende de... Se você for Benítez, você... É. Os Templários foram criados pelo rei, na verdade, né? O rei de Jerusalém na época, que era o Balduíno II. Sim, sim. Na verdade, ele recebeu uma oferta do primeiro grão-mestre, que era o Hugo de Paines. Começou a ordem com ele e mais 8 caras. Eles eram os Cavaleiros Templários. 9 caras, então. 9 caras, é. Mas começou com que propósito? Zoar. Formou um coach. É exatamente igual dos hospitalários, né? É pra proteger os peregrinos. Mas 9 caras? Mas não. O que acontece? Não são só 9 caras. É 9 caras e o poder do Espírito Santo. Tem que se levar em conta também, eu não sei se nessa época já existiam os soldados templários, que é uma coisa, e os cavaleiros templários são outra. Uhum. Porque esses caras, todos eles eram da nobreza francesa. Então eram barões, viscondes, condes e tal, nobres diplomatas, engenheiros. Aí esses caras tinham posses e tinham soldados deles, né? Que estavam lá em Jerusalém. Então, 9 caras eram os cavaleiros. Ah, tá. Os cavaleiros faziam lá o voto de castidade, obediência e pobreza, né? Uhum. Qual era o nome da ordem toda? Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. É isso aí. Os templários. Até pequena, né? Ah, boa, boa. E eles tinham um plano de recrutamento, né? Que foi feito lá na Europa para novos cavaleiros. Agora que eu tô entendendo, você criou uma ordem entre caras nobres que, por sua vez, tinham seus seguidores, tropas, exércitos, o que for, e esses caras seguiam os preceitos da ordem e usavam as suas influências pra tal, certo? Sim. E não faziam voto de pobreza? Como é que funcionava isso? Fazia, mas é até interessante a tua pergunta, porque o voto de pobreza era exclusivo pro cavaleiro, pro soldado individualmente. Só pro cavaleiro, pro soldado não tinha... Não, sim, não, sim, para... Pro cavaleiro. É, e aí, todos os espólios da ordem iam diretamente pra ordem. Então, eles criavam uma espécie de tesouro, né, comum da ordem, que podia ser manipulado da maneira que fosse. Então, o que aconteceu foi que, com o tempo, os templários, especialmente, né, eles começaram a acumular muito dinheiro, cara, e a gente, bom, dizem que pode ter sido através dos saques todos, das cidades que eles invadiram, coisas todas, né, e o fato é que o tesouro deles cresceu muito. Tem também, né, as teorias da conspiração. Uma coisa que é fato, né, quando eles receberam essa região do templo, eles começaram a escavar túneis subterrâneos nessa região da Mesquita de Al-Aqsa, que já tinha e tal. E aí, dizem que eles encontraram algumas paradas lá, que o nego não sabe o que, que é verdade e o que, que não é. E aí tem várias teorias, né? Mas que eles andaram lá por baixo, andaram, né? Isso é certo. Sim. Certeza. E aí, eles já tinham se fechado de maneira, né? Eles já tinham entendido que, pra se manter seguros, né? Eles tinham esse coisa do recrutamento, que o JP falou, e vários mecanismos rituais com segredos indígenas, né, pra você chegar lá em cima. Eles tiveram um plano de recrutamento e de propaganda lá na Europa violento, né, então, pra trazer gente pra ordem dele. Em 1126, o Hugo de Paines foi pra França e ele encontrou com um monge francês chamado Bernardo, que era abade de uma abadia, lógico, na França, e era o cara mais influente na França na época. Falavam dele que era assim, o que ele atacasse tava fadado ao fracasso, o que ele aprovasse florescia. Uhum. E esse cara, o Hugo de Paines, conseguiu conquistar ele. Falasse, pô, a gente tá com essa proposta, tal, não sei o quê. O que que tu acha? Aí ele falou, não, fechei contigo. Faz uma parceria aí, pô. É. Aí esse monge, que era o Bernardo, que depois foi canonizado como São Bernardo, conseguiu, junto ao Papa, a bênção oficial da ordem. E eles começaram com esse, que o JP falou, de plano de recrutamento na Europa. E eles visavam uma espécie de cavaleiros de nobreza muito específica lá, né? A galera que era nobre, mas não tinha lá grande acesso à riqueza. Né? Não tinha grandes vínculos com a terra onde estava. Tipo assim, o oitavo filho de um nobre lá. O cara, teoricamente, é nobre, né? Mas até ele chegar na herança é um caminho colossal, né? Então era esse tipo de gente que eles iam arrebatando. Isso que eu ia perguntar, porque a galera ia pra Jerusalém e tal, pra Terra Santa, pra ficar rico, cara, basicamente. Também, eles, também. Né? Alguns iam pra ficar rico. Eles estimulavam que a pessoa fosse pra ficar rico. É, exato. Mas outros, eles iam puxando pra quem eles vissem que tava dentro do perfil deles, eles iam puxando pra outro. Deixa eu fazer uma comparação, Jovem Nerd. Fala. Os templários é igual o muro de gelo. O Night Watch da Guerra dos Tronos. Exatamente. Né? Exatamente. O cara não tem perspectiva de crescer, de virar... É isso que eu ia perguntar. Porque só olha isso aí, meu irmão. Vamos viajar aqui 3 mil quilômetros e você vai fazer voto de pobreza, sabe? Mesmo bem, não é todo mundo que ia lá pra Terra Santa que era templário, né? E ia de todo tipo de gente querendo negócios e outras coisas. Mas também ia povo pra reforçar a ordem deles. Então, mas é essa que é a pergunta. O que atrai em você, pô, que é um nobre, entrar pra uma ordem secreta dessa que, teoricamente, você vai sacrificar o que você é, o que você tem? Não sei o quê. A mesma coisa que o Neto sentiu ao entrar pro BOPE. Entendeu? Sempre vai ter e sempre existiu gente assim. Não tô falando que todos eram de elite necessariamente, mas essa vontade já. Eu quero participar do grupo mais foda, de mais algo poderoso. Especial, né? É tipo a Omni Internacional, cara. Os caras têm lá. Porque olha o histórico do cara, velho, do primeiro grão-mestre, do Huguinho. Ele chegou com a história de, ó, vamos abrir aqui uma ordem e tal, não sei o quê. Chegou pro rei e o rei falou, beleza, vamos lá. Aí ele falou assim, vou fazer um plano de recrutamento. Foi pra França, foi pro cara mais foda da época, mais influente, jogou um papinho e o cara, porra, beleza. E aí, pô, passou pra frente pro Papa, o Papa deu a bênção. Pô, a parada tinha uma força... É foda. Tá fazendo uma parte... Um cara que se chama The Penis não deve ter dado só um papinho no monte. Né? Tem essa galera, pelo sentimento de orgulho que o Eduardo falou, mas tem também a galera, o nobre que tava endividado pra caceta, que achou ali um caminho pra manter a honra dele, tem o oitavo filho do cara, tem essa outra galera, né, que não tinha tanta perspectiva assim na época na Europa. A gente não sabe aqui exatamente como é que tava a situação econômica da Europa, né, mas provavelmente não tava das mais promissoras, né, então tinha uma galera disposta a encarar isso. Certeza. E quando você falou Papa, né, e aí tem, como a gente tava falando antes, tem entra aí algumas teorias da conspiração, né, que falam que, claro, a gente tá falando aqui que o objetivo principal que você tá perguntando desde o início, né, que é se defender a cristandade, defender a Terra Santa e tal. No caso dos templários, né, tem uma conspiração que pra gente é meio tola, assim, né, mas é o que é pelos interessantes pros filmes, pras histórias, que o objetivo principal deles, do rei, do papa, ao conceder aquela região do templo, era justamente eles fazerem essas escavações. Porque aconteceu? O templo de Jerusalém, antes de ser destruído pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo, era entulhado de tesouro. Os tesouros judeus todos. E aí, quando os romanos... Isso é fato que eu tô falando, né? Então, quando os romanos começaram a invadir, o que os caras pensaram? Ah, vamos tirar os tesouros daqui, vamos esconder em vários lugares. E aí, o objetivo deles, dizem também que tem essa teoria, ou pode ser que seja também alguma meta deles também, era encontrar esses tesouros, seja abaixo do templo. Alguns falam que eles encontraram esses tesouros nos subterrâneos do templo. Outros falam que eles encontraram os mapas para chegar a esses tesouros, né? E aí, o que que eram esses tesouros varia também do teu grau de crendice, vamos colocar assim, né? Do teu grau de coisa. Pode ser um tesouro pura e simplesmente, tem gente que acha que era relíquias da cristandade, tem gente que fala que era o Santo Graal, que se fala tanto dele, né? Tem gente que fala que era a cabeça de São João Batista, que tava lá mumificada, lá dentro. Tem gente que fala que era aquela lança, lança do destino. Então, tem uma porrada de coisa, né? A lança do destino, peraí, fala, é maneiro. Lança do destino, né? Que furou Jesus, né? Foi o que... Deu o golpe final lá, né? Ele já tava morto. O cara, né, queria ver se ele já tinha morrido, ele enfiou a lança. Que Jesus morreu de asfixia, né? Essa lança, ela é o tesouro, entre aspas, do livro O Arqueiro, do Cornwell. É verdade. Sim, é a lança do destino, isso. Que é super fodão. Eu tenho uma visão sobre isso aí. O que o Eduardo tá falando é que esse pode ter sido o objetivo secreto de montar a ordem, né? Isso. Eu acho que aí tem mais o seguinte, eles precisavam da ordem por questões políticas e militares, e tudo mais, ou até viram como alguma oportunidade de fazer negócio com a ordem, enfim. E acho até que podem ter dado lugar para eles específicos, estabelecido aquele lugar, até pensando nisso também. Pode ser até, porque a gente tem que lembrar que, pô, isso é 1100 mais ou menos, né? Já se vão mais de 1000 anos da época de Jesus, ou seja, a expectativa de tu achar relíquias preservadas não devia ser das maiores, né? Mas ao mesmo tempo, era uma galera altamente com crenças fortes e superstições, Então os caras podiam ter, no fundo, alguma esperança de encontrar alguma coisa. Mas vamos lembrar que a relíquia, na Idade Média principalmente, a relíquia religiosa era a carta de trunfo que você usava pra ficar famoso, pra atrair influência, pra atrair devotos, pra tudo. Quem tivesse uma relíquia em mãos, qual igreja que tivesse uma relíquia, ou a cabeça de um santo, ou qualquer porra assim, era procuradíssima, ficava famosíssima. Uma das teorias é que tava o Santo Graal debaixo do templo. Que é, seria a relíquia das relíquias. Seja lá o que se entenda por Santo Graal, né? Sim. Principalmente porque o Santo Graal começou a ficar famoso, acho que posteriormente... Inclusive, o que nego fala é que foram alguns caras, assim, que eram templários, que meio que patrocinaram os escritores daquela história de Percival e de tudo mais, né? Uhum. Então, na do Percival, a primeira que o cara escreveu, um francês escreveu, ele começa a falar sobre o Graal, mas ninguém sabia o que era o Graal. Tanto que, na primeira história, o Graal leva dentro um salmão. Salmão? É, na verdade era um prato que você servia peixe ou sopa, uma parada assim. Não era uma taça. Não era, o Graal não era o cálice sagrado. Ah, tá. Uhum. E o cara morreu provavelmente antes de terminar a história, então ele não explica o que é o Graal. Depois, a história fez sucesso, assim, apesar de não ter fim, mas tudo bem. O Cornwell tá aí pra... Caverna do Dragão também, né? Tá aí pra... O Martin, né? E até Lost, né? Até Lost. Exatamente, antes de não ter fim do que ter um fim como Lost, né, cara? Melhor do que ter um fim, né? Ele começou a se tornar o cálice sagrado e é associado aos templários muito posteriormente na Alemanha, num poema que falava do Graal, que o Graal era um cálice sagrado protegido por uns cavaleiros, e aí o nome em alemão parecia com templários. Se você ler, eu não lembro agora como é que é, mas é assim, tipo aqueles equívocos de tradução. Uhum. E aí começou a se associar os templários ao Santo Graal, mas isso foi bem depois de eles fazerem as escavações. Agora, lendas à parte, que é bem possível que eles tenham encontrado alguma coisa, é bem possível. Agora, se essa coisa que eles encontraram tem alguma relevância pra gente hoje, é altamente questionável também, né? Até te digo o seguinte, JP, é muito provável que eles tenham encontrado alguma coisa mesmo, porque tem um amigo meu, por exemplo, judeu, que trabalhou num kibbutz em Israel. Ele falou que tava arando a terra e encontrou uma moeda de cobre. Porra, então se o cara escava, assim, enquanto um pedaço de uma lança, porra, ele pode dizer que é uma relíquia. Pra começar aí, só completando o que o Jovem Nerd falou, as pessoas não têm ideia muito do que era uma relíquia na Idade Média. A relíquia era o seguinte, cara. A relíquia, ela era responsável, às vezes, por sustentar um feudo inteiro. Uhum. Pelo menos a paróquia, com certeza. Que os caras traziam uma relíquia, o crânio lá. O que o cara vai fazer? Você tem peregrinações de todas as partes do reino, do feudo. Por exemplo, na França mesmo, na Alemanha, na Inglaterra, isso era muito comum. E a peregrinação, quando os peregrinos vêm, eles pagam pra via relíquia, eles sustentam as hospedarias da cidade, eles movimentam tudo. Então a relíquia era necessário. Sim. Você ter uma relíquia até pra fortificar o teu, tua paróquia, tua coisa era assim. Era um marketing, cara. Isso é um pedaço de um dedo de um santo. Agora tu imagina o que é uma relíquia de Jesus Cristo, que eles achavam. A evolução da fé, a gente não tem como analisar isso tão bem, mas a fé no passado era muito mais uma questão de superstição do que a fé que a gente conhece hoje, né? Então esse tipo de relíquia, a gente sempre menciona muito o livro do Follett, né? O Pilares da Terra, que é um livro foda pra quem gosta desse tipo de história, né? Penso nele. Exato. E é nesse livro, a relíquia que financia a construção da catedral, né, cara? Porque era uma relíquia tão importante que financiou a construção de uma puta de uma catedral lá na Inglaterra. Isso, Então, essa questão da superstição gerava dinheiro, né? Sim. E as pessoas sabiam usar isso, né? Essa como arma. Tanto que, volta e meia, né? Uma das relíquias mais fortes era a cruz, como é que é o nome? A Vera Cruz, né? Que, aliás, eles usavam em batalha durante as cruzadas, né? Eles botavam ela dentro de um recipiente e aí fazia uma cruz de metal e madeira linda, toda ornamentada, mas ela tava lá dentro, como se fosse o plutônio, a parada de poder, né? E eles iam pra guerra com essa cruz, assim, o exército confiava que a guerra, porque nós estamos com a Vera Cruz, né? A cruz onde Jesus foi crucificado. Se você pegar todos os pedaços de Vera Cruz que rolaram na Idade Média, você faz uma ponte, né, cara? Tem tudo, né? Meu colégio tinha um pedaço da cruz. não! Tá de sacanagem! Eu juro! Sério? Eu juro! Os padres falavam que era um pedaço da Vera Cruz. A freira falou. E mostrou pra galera. E mostrou pra galera. Caraca, assim, tinha uma relíquia no seu colégio pra atrair estudantes. Não conta pra ninguém. Cara, eu, porra. Mas é verdade. É verdade que ela falou. Assim. E a verdade acaba aí, com certeza. Como o Tucano tava falando aí, então também tinha essa ideia de que o Santo Graal, que hoje é muito associado ao cálice sagrado, não era necessariamente um objeto, poderia ser um conhecimento também, né? Ou, segundo o nosso querido Dan Brown, que é o que eu acredito. Segundo Dan Brown, é aquela coisa da, Maria da família Madalena, de Cristo, né? Filho de Jesus. É, por causa do sangue real e tal, é. Isso. Tem isso também, né? Dizem que tem gente que fala que é isso. Tem outras coisas também, tem gente que fala que os templários descobriram lá um conhecimento que estava ligado às linhas magnéticas da Terra, que são linhas energéticas também, que seriam pontos da Terra próprios para se construir uma catedral. Sei lá o que significa, mas... De acordo com a arquitetura, o cara saberia como se tivesse um canal direto com Deus. É, mas não só arquitetura, porque também assim, você vê que esses pontos, né, muito, por isso que muitas catedrais foram colocadas onde antes, claro que tem a questão política, mas tu tá pensando nisso misticamente, tu vai entender que muitas catedrais foram colocadas em pontos que eram templos de outras religiões, porque ali os celtas, outras coisas, já sabiam identificar essas linhas, né? Aí tu tá puxando sardinha pro teu livro. Não, não. Tá puxando. Não, eu vou até te falar por quê. Agora eu vou te falar por quê, Zagal. Como é que são as coisas, como é que as teorias da conspiração se misturam? Como é que você pega um fato e mistura com a teoria da conspiração? De fato, os templários financiaram a maioria das catedrais da Europa nessa época. É claro, o cara vai falar, ah, eles financiaram. Aí vai vir um teórico de conspiração falando, não, não, o cara financiou porque sabia como é que se fazia, sabia onde era feito. Aí o cara fala, realmente, o cara financiaram. Então, assim que a teoria se mistura, entendeu, cara? Mas o fato é que, de tantas ordens que existiram na Idade Média, os templários, hoje, no nosso mundo contemporâneo, eles são os famosões. Todo mundo já ouviu falar de alguma forma dos templários, né? Uhum. E tipo assim, você fica perguntando, desconstruindo, por que os templários são tão famosos? Porque nego adora um mistério, cara, e ficou-se com essa porra de que eles acharam alguma coisa lá, isso, né? Isso que eu ia te falar, essa escavação no Templo de Jerusalém, pelo que eu acredito, é uma das bases dessa fama. Esse mistério, o que os caras encontraram lá? Tô imaginando os recrutadores lá na Europa, dos templários e dos hospitalares, né? Chegando na casa de um nobre falido lá, pô, tu vem pra cá, tu vem pra lá e tal. Aí o hospitalar, não, tu vem pra cá porque a gente, pô, cuida da galera bem lá na Terra Santa. E o templário olhando pra ele, dando uma piscadinha. Vem com a gente que a gente tem um segredo. Exatamente. Isso aí, mas foi o que fez a gente ver Lost até a sexta temporada, cara. É, exatamente. O segredo, é isso aí. Não, mas peraí. Eu não sei se na época já se falava que tinham segredos. Porque tem historiadores que falam o seguinte, que tem um período que não se fala nada sobre os templários. E falam que esse período que não falou-se nada sobre os templários seria o período que eles estavam escondendo alguma parada, que é o segredo. Mas eles estavam escondendo o segredo? Não, então, mas aí é que tá... Aquele do DVD? É. Tem historiadores que falam que não se falava nada sobre os templários nessa época do tal segredo, porque eles não eram relevantes. Eles até então não tinham tanto poder, entendeu? E aí, os historiadores depois, muito tempo depois, que lançaram essa história. Eu não sei se na época falaram assim, pô, os caras acharam alguma coisa lá embaixo. Ah, mas tu tem a estatística de quanta gente tinha nessa ordem, quantas pessoas tinha na outra e tudo mais? Eu não sei, eu não tenho essa estatística, pô, mas a gente imagina que a ordem dos caras tinha muita gente, né? Não, mas não é proporcional à fama de um e à fama de outro, por exemplo. Uhum. Porque a gente sabe que as duas ordens rivalizavam entre si. Inclusive, mais pra frente, o rei Felipe, o Belo, que foi o que perseguiu os templários, queria unificar as duas numa só. Isso. Então, eu acredito que os hospitalários eram uma puta ordem gigante também. Também, só não eram tão bons marqueteiros quanto os outros caras. Pra completar já, né, há quem diga também que é o contrário, uma coisa que os templários teriam encontrado não fortaleceria a igreja, mas a enfraqueceria. Exatamente. Que teria eles chantagearam a igreja. É, que teria sido, em vez de ser a cabeça do São João Batista, Batista lá, teria sido a cabeça embalsamada de Cristo. E aí, com isso, provaria que Cristo não era místico, nem tinha acendido coisa nenhuma. Segundo, como eu falei, tem um bilhão de teorias, né, cara? Eu não acredito muito nisso, porque até o fim dos Templários, o Papa ainda tentou manter os caras na ativa, né? Se isso fosse verdade, o Papa, a própria igreja ia tentar abafar os caras e destruir. Tem mais. Como é que os caras vão provar com a cabeça de Cristo, né, cara? É. Mas tem isso também, né? Ah, não existia essa porra toda. É. Cara, eles não acharam nada, velho. Eu acredito até que eles tenham achado, porque você é o que o Eduardo falou, cara. Tinha muita coisa. Ouro. Acharam ouro. Cara, nego não tinha, não era rico pra caceta pra ter ouro enterrado nos negócios, porra. Quando os romanos atacaram, os caras já estavam lá sob domínio dos caras há não sei quantas décadas. Os caras não eram ricos, cara. Não tinha ouro. Isso pode ser, cara. Não tem nada a ver. Os romanos dominavam, mas tinha rei de Jerusalém. E o rei tem dinheiro, caraca. Você entende por dinheiro também, né, cara? Você tá falando, então, que aquele filme do Os Trapalhões e a Mina do Rei Salomão é mentira. Tá bom. Os templários, ao contrário dos hospitalares, eles usavam branco, né? E a cruz vermelha no peito, né? Isso aí. Como é que era ser um templário? O que o cara tinha que fazer? Qual era o dia a dia? Como o São Bernardo foi lá e conseguiu a bestia? Aí, cara, tu se amarrou no São Bernardo nessa tempestade. Fala aí, cara. Foi ele que fez as normas, cara. Ele chegou e escreveu as normas do que deveriam ser o cotidiano do cavaleiro templário. Então, ele tinha o número certo de orações pra fazer por dia. Tinha datas semanais e anuais que ele tinha que fazer jejum, abstinência de carne e tal. Aí era proibido fazer a barba, por isso que o Dudu falou que ele podia ser aceito como um templário. Novício. Ele era proibido de caçar. Ele só podia caçar se fosse caçar leão. Isso eu achei muito foda, leão? Cara. Leão? Assim? Olha só, cara. Barba contra barba. Eles só podiam ter no máximo 3 cavalos. Ok. E o grão mesmo. Então, cara, com uma bunda só, 3 cavalos tá bom, né? Tá maneiro. É, o nobre poderia ter vários outros cavalos, mas pra mostrar que ele... Era um pobrezinho e tal. Pobrecinho. O grão-mestre podia 4, por exemplo. Ah, claro. Tem que levar o garotinho. Eles não podiam ter nenhum contato com mulher e tinham que dormir sempre de calça e de bota. Isso tem as coisas que é bizarro. Mas eu acho isso importante pra caralho. Os caras, porra, estavam numa seca, não podiam ter contato com mulher nenhuma, era de calçadinho, falou. Principalmente nessa ordem, né, cara? Porra, o cara podia que dormir de calçadinho e de bota pra correr mesmo. O cinturão, né? Tem essas duas versões, né? A oficial, que falou que eles dormiam de bota e de calça pra estar sempre pronto pra luta. Se tivesse que acordar no meio da madrugada, já tava pronto. Mas tem gente que fala isso, né? É pro cara não compensar a falta de mulher com... Da cela ao lado, né? Com o barbudão. Barbudo lourinho, né? Uma barba sedosa, né? Tem uma parada que é o símbolo dele, né? Dos templários. Fora a cruz que vinha no hobby, né? Dele. Ah, o cara da garupa. É, ele tinha um sinete que era um emblema de 2 homens montados em 1 cavalo. Qual é dessa parada? Eu nunca entendi essa porra, meu irmão. Pra mostrar também que a pobreza, né? O voto de pobreza não permitia uma montaria pra cada um. Cadê os 3 cavalos, cara? O que eles estavam fazendo? Pois é, o cara é demagogo, né? Porra, cara? Meu irmão. Vai, pega cada um no seu cavalo, né, cara? Mas o pior é que depois disso, quando eles foram perseguidos, foi usado pra acusá-los de homossexualismo. É, tudo muda de figura, né? Exatamente. Aí tem uma parada maneira também, que era sobre as mulheres. Era meio que paranoia mesmo, sacou? Uh-huh. Eles falam, ó, a companhia de mulheres é uma coisa perigosa. Foi... Mas tem a dó de sabedoria nisso também, né, cara? Não é de todo assim maluco, né, mano? Por causa dela, o velho diabo tem desviado muitos do reto caminho pro paraíso. Do reto caminho? Pô, você tá desviando do reto, já tá ajudando pra caralho. Não vamos reclamar que o cara tá ajudando, pô. No mesmo texto, especifica quais as mulheres que não se deviam beijar. É. Viúva, moça, mãe, irmã, tia ou qualquer outra. Só sobrou a sogra! Aí que tá. Só sobrou... É, ó, tem uma dose de sabedoria aí, cara. Só sobrou as prostitutas, cara. É verdade, cara. Agora, se você pensar bem, isso tem seu sentido, né? Porque a mulher significava pro cara o vínculo com a terra dele, né? E os caras não queriam isso. Eles queriam os caras desvinculados, né? Até a mulher significava a família. Ele poderia casar com uma mulher de lá, né? Mas aí criava o vínculo lá. Então, os caras não queriam um vínculo em lugar nenhum, não. Porque eles queriam mover os caras de um lado pro outro como quisesse. Eles precisavam de um seguidor fiel, né? Eu acho que queria eles de saco cheio mesmo, tá ligado? Pra ficar com uma testosterona viva. É, mas aí o cara de saco cheio também, o cara gera problemas. O cara fica muito nervoso, mano. Tem uma compensação, né? Eu sei que a castidade católica não Jovem Nerd existe desde sempre. Jovem Nerd entende de castidade. Não existe desde sempre. Tinha épocas que os padres casavam, né? Tinha família e tudo. É, foi um determinado papa que proibiu a parada já bem depois. Né? Zoou então. A festa dos caras, né? Então, mas é isso que eu queria perguntar. Nessa época, já existia ou não? Essa castidade meio que apareceu nessas ordens. Já existia. Sempre existiu dois tipos de religiosos. Os que casavam e os que não casavam. Dentro da Igreja Católica. Não sei se monge não casava, frade não casava. Então, mas chegou uma hora que parou geral, né? É, aí parou pra todo mundo. E esse, como será que foi esse momento? Porque assim, que tinha a galera. Transição, né? É, porque tinha a galera casada. Aí, opa, quem não casou, não casa mais. Pô, sei lá, 30 dias pra casar. Deve ter sido um pega pra capar do caralho, né? A gente sabe que os templários entraram em decadência e foram perseguidos no final, né, da história. Sim, sim, sim. Menos no Assassin's Creed, que eles se tornaram uma ordem escondida que consegue fazer você ver como foram seus antepassados por uma memória no DNA. Mas... Como ser videogame? Vamos lá. Os templários, eles se tornaram uma das ordens mais poderosas, mais influentes da igreja, né? E ricas, acima de tudo. Exato. Em geral, né, cara? Em geral, exatamente. Os caras eram motherfuckers. Eles tinham, se não me engano, 9 mil propriedades na Europa e na Palestina. Uma vez eu vi um documentário que dizia que pra você financiar uma catedral, uma construção de uma super catedral inteira, seria o equivalente a, nos anos 60, você mandar o homem à lua, em termos de dinheiro. Pra ter uma ideia da grana. Puta que pariu. Imagina, né? Troço que levava anos, né, pra você construir a catedral, né? Gerações. É, sim, sim. 200, 300 anos até, cara. Uhum. Acho que demoraram mais, né? Bom, eles começaram a ficar muito ricos, né? E... Esse é o problema. Foi a riqueza que foi a queda deles, né? Porque, na verdade, a riqueza é poder, né, cara? Exatamente, então... exatamente. Certeza. E você falou uma parada que não sabia porque eles tinham ficado famosos, falou da questão do segredo, mas talvez não seja só isso, porque... Desde que eles começaram a ficar muito ricos e que eles dominavam fortalezas, por exemplo, né? Desde a Europa até Jerusalém, eles começaram a inventar sistemas de crédito. Por exemplo, sou um nobre, vou sair daqui. Então, depositava na França meu dinheiro e podia pegar essa grana em qualquer ponto da jornada, inclusive em Jerusalém. Resultado, né? A organização templária se tornou o que a gente conhece hoje como os bancos, né? Sim. Que antigamente os bancos, quem fazia isso era judeu, né? Mas os judeus eram perseguidos. Outras ordens cristãs. O Papa baixou um decreto que os templários poderiam cobrar juros. Uma parada que era proibida pelas ordens e eles não podiam só proibida, cobrar juros. Não só proibida, era pecado, né? O juro é pecado. Isso é muito interessante, né, cara? Essa questão deles terem feito esse sistema de crédito. Isso é do cacete. E criava um problema para os caras de segurança, né? Porque eles tinham... Isso era um papel que eles carregavam para cima e para baixo que dava essa carta de crédito. Ou seja, o dinheiro é de quem tinha o papel, né? Então, porque você chegava... Depositava tua grana numa catedral na Europa, ia pra Terra Santa e você levava um papel, mostrava lá, eu depositei essa grana lá. Sabe qual era o nome desse papel? Traveler Check. É isso mesmo. Exatamente, isso ele falava, eu depositei essa grana aqui, tá aqui o documento, cobra aí 10%, juros, whatever, e me dá o meu dinheiro. E o cara retirava a grana lá, entendeu? Então aí realmente é um sistema bancário. Tinha uma outra característica de banco também, que era a seguinte, tinha os nobres lá, por exemplo, voltaram da cruzada e tal, com seus espólios de guerra, com ouro, com não sei o quê. Esses caras eram sujeitos a roubos lá na Europa, na terra deles, né? Então eles deixavam sob a guarda dos templários, porque era quem tinha poder de força, né? De proteção lá na Europa também, nos fortes dele. Então eles faziam depósitos dessas coisas como se fossem cofres de banco com os templários. São vários conceitos de banco que surgiram lá, né? Não, e era uma organização forte, porque eles poderiam até fazer isso com um judeu, mas assim, eles eram uma organização forte. Tipo, um banco forte, você sabe que não vai quebrar. Assim, quem você ia acreditar mais? Nos templários ou nos judeus que eram perseguidos por todo lado? O seu dinheiro estava mais seguro com os templários. Uhum. Mas efetivamente eles cobravam... mais ou menos 10% de juros. E o que você falou aí, que o Azaghal comentou que dinheiro é poder, não só é poder pelos caras terem dinheiro, mas porque grandes reis da Europa passaram a ser credores dos templários. Pediram dinheiro emprestado e estavam comendo na mão dos templários. Então é isso, além de tudo, também tinha isso também. E aí quando isso começou a incomodar? Primeiro é o seguinte, você sabe que os muçulmanos começaram a avançar, né, na região da Palestina, Terra Santa, começaram a retomar tudo. Então, militarmente, não só os templários, os hospitalários, todos os cruzados começaram a perder o seu poder militar, né? Então, sua força começaram a perder. Quando começaram a perder a força, alguns nobres, alguns reis que tinham essa grana investida no banco dos templários, falaram assim, porra, por que a gente está devendo dinheiro para esses caras, irmão? Por que a gente não pega o nosso exército e mete o pé e acaba com esses caras? E aí começou a matutar essas paradas na cabeça de algumas pessoas. E tu pode até extrapolar até o ponto que eles perderam de vez o vínculo deles lá na Terra Santa, né? Não tinham nem mais nenhuma cidade ou nem... E esses caras retornaram pra Europa com certo prestígio, com uma organização política e não tinham mais função mesmo, né? De militar. Qual era a função deles agora? Na verdade, eles irritaram já os reis de Jerusalém, porque os reis viram que pra eles permanecerem lá, eles tinham que negociar com os muçulmanos, né? Com os sarracenos. E, porra, com os templários, não tinha negociação. O papo é reto, meu irmão. O Saladino pediu permissão pra atravessar pacificamente a Galileia, uma força liderada pelo filho dele. Aí o rei da região lá, que era o Raimundo de Trípoli, concedeu a permissão. E aí o grão-mestre dos templários, que era na época era o Gerard Ridefort, ficou sabendo e atacou os islâmicos. Só que tomou um pau foda, porque foi com 90 templários contra 15 mil soldados. Até quando ele falou que ia atacar, o segundo no comando dele lá, o Jacques de Mailly, tentou dissuadi-lo, né, do ataque e tal, não sei o que, ele respondeu a voz abaixo, e demais demasia vossa cabeça loura pra querer perdê-la. Ele chegou e falou assim, então beleza, você tá me chamando de frouxo, eu vou atacar junto com você. Atacaram, o cara morreu em combate e o grão-mestre fugiu. Eu tô imaginando o papinho do cara aí, grão-mestre, vai dar merda, hein, cara. Isso aí tá me cheirando a roubada. Vai morrer gente. Ele tava atrapalhando os planos dos reis de Jerusalém por causa dessa teimosia, desse fanatismo. É, não é meio os planos, tá atrapalhando a sobrevivência dos caras. É, pior ainda, não é nem planos, a sobrevivência. As fortalezas cruzadas foram caindo, em 1290 eles fugiram pra última fortaleza, que era na cidade de Acre, olha o Acre aí, eu tocando. Yeah. E aí perderam a fortaleza também e fugiram pro Chipre. Templários, hospitalares, a galera toda fugiu pra lá. De lá eles tentaram reorganizar uma cruzada que fracassou e aí acabou mesmo. Os caras só tinham a Europa pra voltar, não tinham mais como ficar na Terra Santa. E aí vão fazer o que na Europa? Eles não tinham mais função política militar na parada. Não, e tem outra coisa também. Nessa época já tinham vários templários na Europa, né? Isso, é. Sim, os teutônicos, né? Que já estavam dominando lá a parte da Prússia. Não, aí já é outra coisa, né? Os templários mesmo. Templários tinha por toda a Europa espalhado, tanto que os caras podiam fazer depósito na França e retirar em Jerusalém, né? Sim, mas eles estavam lá. E eles não respondiam a ninguém politicamente, só o Papa, né? Então, e não tinham mais função militar que interessasse a rei nenhum, né? Os templários dessa época eram tipo os Rockefeller, Carlyle. Uh-huh. Não respondiam a ninguém, eles eram o governo acima do governo. E um monte de gente devendo grana a eles, né, cara? Inclusive o rei, né? Exato. É, tu vê como é que é interessante como as coisas vão mudando. Porra, porque você vê que de uma época que os caras eram uma força poderosíssima de ataque, de guarda, de tudo, né? Eles foram perdendo seus domínios e se tornaram praticamente burocratas. Mais nada do que isso. Então... Os hospitalares, definitivamente, né? Porque eles tomaram conta do governo ali do Chipre. Lembrando que o nome era Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, né? Os Pobres Cavaleiros, cara. O que aconteceu depois foi que, talvez, mais uma vez, a gente falando por que os templários ficaram conhecidos e tal, porque toda a trajetória deles foi uma trajetória que começou, teve decadência, se fechou. E o final, o último capítulo dessa história é bem interessante, né? Porque a lenda registra uma história de traição aí, digna dos melhores romances que você pode pode pensar porque aconteceu. O último líder da ordem, que foi o Jacques de Molay, ele foi chamado para a sede parisiense dos templários pelo Papa. E aí o que aconteceu? O rei Felipe IV, o Belo, né, ele estava endividado com os templários até a alma, com as guerras que ele tinha com a Inglaterra e tudo. Então ele teve essa ideia, né, junto com o Papa, eles acusaram os templários de heresia e prender eles e aí confiscar toda a grana deles. Então foi isso que aconteceu. Na verdade, um pouco antes, como todos os dedos estavam apontando para os hospitalários e templários, perderam a Guerra Santa, né? Perderam a Terra Santa. Uhum. Ele teve a ideia de fundir as duas ordens e ele próprio ser o grão-mestre. De quais duas? Hospitalários e templários. Uhum. Nessa condição de grão-mestre, ele ia ter duas vantagens, né? Uma delas, ele poderia anular os débitos dele mesmo. Exato. Ele estava endividado e o maior credor eram realmente os templários, né? E a segunda, ele ia ter mais uma força militar para os combates com a Inglaterra, sob o comando dele, que naquele momento estava sob o comando de ninguém, né? Uhum. Ele não conseguiu isso e ainda diz que ele ainda pediu mais dinheiro emprestado e recusaram. Falaram, você tá sem crédito, meu querido. E aí ele foi lá, ficou puto e foi na orelha do Papa falar mal. Então, o papado era a favor dos templários até o final. Esse Felipe, o Belo, ele conseguiu eleger um Papa francês. Esse isso, Papa, que era raro. Que é o Clemente V, ele nem chegou a ir pra Roma. Ele passou a vida inteira dele em Paris. Tu vê o plot que tava armado ali. Na muito parada. Bom, pois é. Mas ainda assim, quando o Felipe o Belo, ele resolveu prender os 15 mil templários que tinham na França, o Papa chegou a criticar. Depois eles tiveram uma conversa ali, quatro paredes e tal, não sei o quê, foram na sacristia. E convenceu o Clemente, falou assim, ó, a casa caiu, e se tu não quiser cair junto com os templários, você vai ter que me apoiar. Aí o Papa apoiou ele. E aí que surgiu a lenda da Sexta-feira 13? É porque essas prisões foram feitas numa Sexta-feira 13, né? Uma das lendas que, porque é o dia do azar e tal, porque foi marcante e tal. Eu não sei se isso é verdade, né? Isso tá no livro do Dan Brown. tá em outros livros, mas também tem o Dan Brown. E aí eles foram acusados de heresia, né? Isso é curioso, porque, assim, a igreja, no caso, nem foi igreja aí, né? Mas se usava muito esses mecanismos da Inquisição, coisa assim, pra você acusar os judeus sofrendo isso direto, cara. Ao longo da história, quando um país tinha que se unificar, os caras pegavam um grupo que era mais rico, acusavam de heresia, prendia, matava todo mundo e roubava grana. Isso aí era default que tinha, entendeu? É. Então foi o que aconteceu justamente aí. Eles pegaram só em Paris e um dia foram 100 templários presos, torturados absurdamente, até que eles confessaram os crimes deles lá e foram acusados de heresia e aí a ordem foi desfeita, eles foram mortos na fogueira e a grana toda confiscada. É, porque por heresia eles botavam o Papa também contra a parede, né? Porque como é que o Papa ia perdoar o cara que confessou ser herege, né? É. Ele acuou o Papa, se ele tivesse uma mudança de ideia lá e quisesse ajudar os caras, ele não podia mais, né? E por que o fogo? Porque eles diziam que o fogo purificava a alma, né? Então se o cara se confessou um herege, quem foi, né, queimado não foi a galera que confessou no final das contas, foi a galera era que depois negou a confissão. Exatamente. Ah, que negou a confissão? O cara era torturado, confessava. Chamava o Papa e ele chegava e negava a confissão. Esses caras foram queimados. Não, mas não tinha esse conceito de purificar a alma por fogo? E aí, Joana d'Arc foi queimada no Na verdade, barriga. A igreja gostava do fogo porque em algum lugar na Bíblia dizia que não podia tirar sangue, né? Do irmão, ou que seja. Alguma coisa assim. E aí você tacava fogo na criatura que ela não sangrava. Então, a Joana d'Arc foi numa dessas, de você, vamos purificar você, e ela foi, né, acusada de heresia, o caralho. Não é um motivo pra botar na fogueira. O pato de madeira. É o pato de madeira? A bruxa. Ela é mais leve que o pato, porque, né, o pato boia, porque mais boia madeira, madeira pega fogo. É por aí. Mas o Demolê demorou pra ser queimado, né, cara? Demorou pra caralho. Demorou muito. O Jacques de Molay, ele era muito íntimo do rei. Ele era padrinho de um dos filhos do rei. E uns dias antes dele ser preso, ele ajudou a carregar o caixão da cunhada. Então o cara não fazia nem ideia do que ia acontecer. Por isso que eu tô te falando, que foi um plot bizarro, né, cara? Um plot de thriller medieval aí. E fechou com o de Molay na fogueira, né? Amaldiçoando tanto o Papa quanto o rei Felipe. Dizendo que menos de um ano eles se encontrariam com ele lá nas portas do seu. dois seriam julgados por quem de fato teria poder pra julgá-los. E na verdade os caras morreram mesmo em menos de um ano, né? Em circunstâncias meio bizarras. Até um numa. O rei foi caçando e. Papa, então, aí entram as novas teorias da conspiração, porque falam que os, claro, eles foram renegados, né, os templários, e falam que os templários sobreviveram depois através de ordens secretas. E essas ordens secretas começaram a fazer a vingança desses caras e aí organizaram até hoje aí com... Não se tem uma ordem secreta, né? Várias ordens usam as mesmas ideias dos templários. Aí é Dom Brown. Claro, mas apesar disso, é claro que muitos não foram mortos, sobreviveram, né, e se tornaram secretos. Isso aí... Não se tornaram, cara, os caras vazaram. Vazaram, porque é. Não se tornaram secretos, eles simplesmente deixaram pra lá, foram fazer outra parada. O maneiro é que foram absorvidos, né, por outras ordens militares, mesmo, porque não, pra então, aproveitar o expertise deles. O cara não tinha um baúzinho de templário esperando a chance de voltar. Tu acha que em 15 mil templários, pelo menos uns 100 vão ser uns fanáticos malucos que vão continuar querer fazer uma ordem? Cara, mas por quantos séculos? Não tem, cara. Não, tudo bem, nenhuma ordem permanece secreta durante tanto tempo. Matou um ano que eu tô falando. Ah, não. Matar os caras pode ter sido, realmente. Mas depois eles ficaram dispersos, cara. Acabou. Inclusive, isso a gente tá discutindo o que aconteceu na França. Porque dos outros países aconteceram coisas diversas, entendeu? Eles deixaram, por exemplo, na terra do JP, em Portugal, ou... Pensei que era em Orlando. Tá usando o nome da cabeça foda. Aqui em Orlando eles fundaram o Medieval Times. A gente falou pra caramba de templários, obviamente, porque são os famosões, mas vamos citar outras, né? Outras ordens que também... Oh, tem uma cacetada de ordens. Cacetada, né, exato. É impossível falar todas. Mas os teutônicos, por exemplo. Tinha uma outra também, os daltônicos. Fundado por um Dalton, não sei o que, né? Eles sempre acharam que eles vestiram azul, né? Que pariu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.